localizador, o 35218. 35218, complexo na ILS, chame torre em 1-1-8, decimal 6. 108-226, torre, 35218. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Passaria 2224 para o curso localizador, curva direita para o 170. Boa noite, 35218 no LS. 35218, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 09, ajuste no 0, lona. Desça para 2000 pés, quem negar no 09. Com 10-9 e ajuste de altímetro 1011. 1011 ajustado, 35218. Obrigado. Nada. Voo 060. Para o 060, voo 884. Passeio 2224, reduza para velocidade de aproximação, traço do Preseg, um AT, Alfa Tango 72, complexão LS, chame torre em 1-1-8, decimal 6. Passeio 2224, uma boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, informa aí pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfego precede a TR da Trip, se encontra aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Vento, 90 graus, 12 nós, ajuste, 1-0, 1-1. Xanar 6212, aciona identificação, autorizado de chegada à mar, desce para o nível de voo 070. Autorizado mar, desce para o nível de voo 776, após estaca, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. QNH 1011. Após TIP-TAP, autorizado ILS. Reportagem estabilizado, confirme desce para 2000. Após etapa, desce para 2000 pés, gol 776. Após etapa, 2000 pés, gol 776. Voo 1884, desce para o nível de voo 050. Para o 050, 1884. Oxané 6212, desce para o nível de voo 060. 352 no 8, no sol, lá, no 4, livrar direito, no 21, no décimo nove. 1219, Gate, 352 no 8. Salvador, boa noite, 35219, ligou na sua escuta. 35218, táxi de Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Entendi, reporte HK, Juliette para ingresso, 35218, confirme o pátio, senhor. Pátio principal, na remota 13. 1397, está livre no 08, chame táxi. Bora, táxi, 97. Passei do 224, no solo, usando o meu, livrar direito no 21, décimo 9. Livre direito, 219, 224. Estenda a posição, 352 à noite. Falou, passei 324, está sendo bom. Boa noite, passei do 224, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, 224. Uno 884, após etapa, desça para 2 mil pés, o QNH 1011, autorizado sinal ILS, possibilidade. Desça para 2 mil, após o TAP, autorizado ILS, reportado estabilizado com 177 mil. 1884, após etapa, desça para 2 mil pés, QNH 1011, autorizado sinal ILS, reportado estabilizado, gol 1884. Positivo, 1884, após etapa, desça para 2 mil. Autorizado ILS, portal estabilizado no 884. Voo no 776, estabilizado ILS. Voo no 776, complete sinal ILS, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 6. Torre de Salvador, muito boa noite. Voo no 776, 2 milhas do externo. Voo no 7761, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-9, ajuste 1-0, 1-1. Autorizado pouso, 1-0-1, voo no 7761. Essa é o 50-050. Então 3560, desça para nível de voo 060. 060. Táxi 3197, 111 a bordo, 4 horas alternando Guarulhos. Guarulhos, está confirmando para o B, 111. Afirmo. Taxi autorizado via parte principal, fim de Alfa. Ponto espera, vai chamar a torre 186, ajuste no 011-1011. Tenha um bom voo e boa noite, tá 3197. Ok, parte fim de Alfa, 386-1011, o ajuste, boa noite, obrigado, 3197. Solo Salvador, muito boa noite, OTAN 3603. 3603, boa noite, Guarulhos, aguarde cópia 340. Aguardão, 3603. 35218, após a passagem do Airbus da TAN. Ela está crescendo agora próximo ao através do portão 07. Após ingresso da Juliette, prossegue remota 13, pátio principal. Copiado, 35218. Passarei 2224, segue a TR à sua frente. Após ingresso da Juliette, remota 14. Passarei 2224. Segue o 3714-2224. Oceané 6212, dispara 3 mil pés. Autorizado, descida 3 mil pés, ajustado no 0 no 0. Afirmativo, no 0 no 0, quem negar? Descida para 3 mil pés, no 0 no 0, Oceané 6212. Oi, boa noite, é o 3197. 3197 ali, mantém piso no 0. Gol no 776, no solo aos 22, olho braço direito no 21, décimo andar. Olho braço no 219, gol. Meia 2 para 3 mil pés, quem negar no 011? No 011 para 3 mil pés, o Oceania 2x2. Realizador, o gol no 884. 776. Gol 1884, complexo na OMS, M Torre, em 118, decimal 6. 1186, obrigado. Boa noite, via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Repórter antes da Juliette, boa noite. 3603, quanto cópia? Pronto, prossiga. 3603, Guarulhos, 340, autorizado, aerovia Pesolo 44, decolador no zero com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona transponder 5450, controle 119, decimal 35. 3603, 3603, autorizado 340 para Guarulhos, via Pesolo 44, decolador no zero, pela curva direita, da El Leda após bridge, aciona 5450, controle 119.35. Confirma nível? 340. Correto, portão 7, chame pronto, 3603. Vai chamar. Oceana 6212, dispara 2 mil pés, autorizada aqui na LS, reporte estabilizado. Controle, Oceania 6212. Sim, Oceania 6212. Beleza, para 2 mil pés, QNH 1011, reporte estabilizado. Vai chamar estabilizado, 6212. Delta 3560, desça para 3 mil pés, o QNH 1019. Quando são 2 mil pés, o QNH 1019? 3 mil pés, o Delta 3560. 3 mil, o Delta 3560. Salvador 3197, boa noite. Salvador 3197, boa noite. Tá 3197, contato radar na decolagem, suba Neijou 320, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 3197, possibilidade de voar da El da presente, 3197. Estou presente, voe da El. Da El, 3197. Operador, Oxané 6212. Oxané 6212, complete na OLS, chame Torre em 1, no noite, decimal 6. 286, até logo. 6212. Um, 3560, desça para 2 mil pés, o QNH 1019, autorizada na OLS, é porta estabilizada. 2 mil pés, autorizada na OLS, sendo estabilizada, tá? 3560. Salvador, boa noite, Oxalé 62, 12, está uma milha para Simbra, ele é. 6212, complete aproximação, aguarde formação de vistoria número 2 para pouso, tráfego para 7737 da Gol, está aproximadamente a 2 milhas da cabeceira. O vento é de uma centena com 109 e ajuste 1019. Gente, com 09 ajustado, número 2 para pouso, 6212 da Ucha. Chega. Confirmando, é o 03, confirma. Último, 03. Bono 884, no solo 27, livrar direito no 21 no decimal 9. Direito no 219, obrigado. Sai de aproximação, complete na OLS, chame Torre em 1 no 9, decimal 6. Solo 26, obrigado, já. Salvador, boa noite. Voo no 884, lembrou? 884, táxi via Alfa. Foi Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, no 884. Salvador, tô 3560, boa noite, aproximação para no zero, baixar trabalho. 3560, complete aproximação, informa ali, pista livre. Fique aguardando. Salvador, eu tô 3603, no 7, para tiver funcionamento. 3603, chame táxi. 30 vai chamar, 3603. Rocha, né? 6212, solo 29, vai livrar direito, 121 no décimo andar. Livrando direito, solo 21 no décimo andar, Chané 6212. Salvador, boa noite, Oxalé, 6212, está liberando. 2, boa noite, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, chamante da Juliette para ingresso, Oxalé, 6212. Salvador, boa noite, Web, 58 no 0. 58 no 0, essa notificação, despanho de voo 050, confirme está voando de TAP? 050, confirma o quê? Está voando na proa de TAP. Então, está voando mais. Pode, 58 no 0. Prossiga na STAR. Ok, prossiga na STAR, obrigado. Dá 3197, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, Recife, 3197, boa noite, obrigado. E 560, solo 32, vai liberar direito no 21, no decimal 9. Direito no 21, obrigado. Agora é o 3560, boa noite. 560, boa noite. Via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Dá 3662, essa identificação, autorizada de chegada, Mari, destino nível de voo 060. Mari 060, identificou, dá 3662. Bom, na Juliette, 6212. 2, aguarde para ingresso. Aguarde. 3603, na escuta. Na escuta. Vai iniciar o pushback imediato? Vai sim. Ok, vai iniciar o TAN 3603, estou com o tráfego para ingressar, portão no zero. Já está iniciando, 3603. Joshana 6212, aguarde para ingresso. Portão destino 1 no zero. E depois já iniciando o portão 07, aguarde. Aguarda. Objeto 5723, a sua identificação, autorizado de chegada à mar, desça para o nível de voo 070. Afirmativo, Edson 723. Babog, Mari e TAP, Web 5723. Objeto 5810 após ECAP, disse para 2 mil pés, o QNH no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Gente, após ECAP para 2 mil, prossegue, chamando a estabilizado, F5810. Controle Salvador, Oxanema 6310, informação de guerra. Oxanema 6310, ação de identificação, desistado nível de voo 080, autorizado a chegada a Mari. Mari para 080, da Chifão 6310. Objeto 5723, prosseguiu descida para 060. 060, 7362. Oxanema 310, descida para nível de voo 070. 060, 7362. 118612, 1001, 3603.